parting as his nails, pendulous are his self. Can you feel my milk? You shall melt yourself. Pues se paran las almas, así crió un mal. Y un Dios quiera vos, así surgió a sua própria imagem apareceu, a semelhança do Filho de Deus. Criou um firmamento e o chamou de céu. Foi separando as águas, assim criou o mar. E o Deus que era bom, assim surgiu a terra. E Deus se alegrou por ela ser tão bela. Por tudo que ele fez, yeah.